estar ao meu lar. Espero, Senhor, ver todo mundo feliz. É o meu sonho, sim. Minha família é o meu maior bem. Oh, oh, oh, eu sei. É, a cadeia é foda, ladrão. O tempo não passa. Saudade dos amigos, saudade da família. É foda, mas fica firmão. Não desiste não, não desiste não, não desiste não. Não vou desistir. Tenho uma meta a seguir. Que a liberdade chegue a mim. Que eu possa ver meu filho e sorrir. Sem nunca mais fingir. A saudade é um pesadelo pra quem vive aqui. Quero falar de amor, mas vejo que sobrou pra mim. Quero minha liberdade. Quero falar de amor, mas vejo que sobrou pra fé em Deus, amor no coração, muita paz espiritual. Pode crer, meus irmãozinhos. Tô saindo fora, mas deixando a minha ideia pra vocês aí. Fica firmão, fica na paz, ladrão. A periferia continua esperando vocês aqui.